Lipe Soares, Recordações. E você foi o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro amor. Talvez o último, o penúltimo que conquistou e acendeu a chama dessa paixão. Me fez feliz por muito e muito tempo e por bastante que durou. Mas veio a chuva e essa chama logo se apagou, derretendo a chama do meu coração. Voa, gira, gira, sol. Tempo voa, vai buscar. E assim seu coração bater por outra pessoa. Voa, gira, gira, sol. Tempo voa, vai buscar. E assim seu coração bater por outra pessoa. Vai, vai, adeus. Meu coração você perdeu. Bye, bye, agora. Ainda te quero, mas tô indo embora. Bye, bye, adeus. Meu coração você perdeu. Bye, bye, agora. Ainda te quero, mas tô indo embora. Pode dizer que tudo que fiz por você foi uma grande ilusão. Mas era só abrir a porta do meu coração. Foi então que decidiu me abandonar. Voa, gira, gira, sol. Tempo voa, vai buscar. E assim seu coração bater por outra pessoa. Gira, gira, sol. Tempo voa, vai buscar. E assim seu coração bater por outra pessoa. Bye, bye, adeus. Meu coração você perdeu. Bye, bye, agora. Ainda te quero, mas tô indo embora. Bye, bye, adeus. Meu coração você perdeu. Bye, bye, agora. Ainda te quero, mas tô indo embora. Ainda te quero, mas tô indo embora.